vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vive a vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Para salvar o futuro das garras do Guerreiro Negro, Trunks, Son Goku e Vegeta viajam até ao futuro para tentar mudar o rumo da história. A mãe do futuro que Trunks pensava que tinha morrido, afinal estava viva. Estou feliz. Vegeta enfrentou o Guerreiro Negro de forma muito corajosa, mas acabou derrotado e sem conseguir fazer-lhe frente. Vejam esta cor. Não é bonita? Eu tinha de escolher uma cor de acordo com as vossas preferências. Rosa. Pois é. Super Guerreiro Rosa. Nem o próprio Son Goku parece ser capaz de lhe fazer frente. Ele é forte. Podes parar com isso. Para surpresa de todos, Zamasu, deus do universo 10, surge ao lado do Guerreiro Negro. Quem vai acabar com Son Goku? Sou eu e mais ninguém. Afinal, qual é a verdadeira identidade do Son Goku Negro? O deus com o corpo invulnerável, a ascensão de Zamasu. Zamasu. Vim de propósito visitar-te. Então tu és amigo desse maldito Guerreiro Negro? Nós não somos amigos. Son Goku, acho que nos pode chamar de aliados. Aliados? Seja como for, isso quer dizer que tu também és nosso inimigo! Aqueles dois estão juntos nisto? Aquele é o Zamasu? Pai! Não te mexas! Eu consigo sentir o nível de energia dele. Está apenas inconsciente. O Guerreiro Negro e o Zamasu, afinal, não são a mesma pessoa. Mas se é assim, afinal, quem é o Son Goku Negro? Falta muito pouco. O mundo que eu mais desejo está quase a tornar-se uma realidade. Um mundo onde só a justiça pode imperar. Que conversa é essa? Os seres humanos não têm lugar no mundo justo que eu quero criar. Pois eu não vou deixar que tu destruas tudo! Ouviste? Aqui vou eu! Há alguma coisa de diferente nele. Entre todos os mortais, os réus guerreiros do espaço que têm o atrevimento de enfrentar os deuses, são os seres menos necessários no meu novo mundo. O que é que tu estás a dizer? Zamasu! Está a tentar cortar-me os ângulos mortos. Eu já te disse que o Son Goku é a minha presa. Há algo incontrolável dentro de mim. Não consigo controlar esta vontade de o atacar. Muito bem, Son Goku negro. Ele é um autêntico imbecil, mas tem um poder impressionante que o torna no maior falhado que os guerreiros do espaço já tiveram. Juntos, vamos acabar com esta vergonha de guerreiro do espaço. Vocês estão a tentar insultar-me? Estou feito! Desta vez eu vou enfrentar-vos e acabar convosco de uma vez por todas! Trunks, Son Goku, eu também vou lutar. Não vai ser fácil derrotá-los. Eu estou pronto para eles. Está bem, vamos lhes mostrar a nossa verdadeira força. Sim. Trunks. Seu maldito guerreiro negro. Maldito guerreiro do espaço. Sabe usar o teletransporte. Toma! Não resulta. Mas não pode ser. A ferida cicatrizou sozinha. Idiota. Vamos acabar. Onde é que pensas que vais? Tu não passas de uma forma de vida miserável e selvagem. Ainda por cima, usa o grande dom divino da inteligência para realizar os seus desejos egoístas. Não insultes os mortais com os teus valores execráveis, seu miserável! Golpe final! Tu destruíste o Zamasu? Ele não morreu? O meu corpo é imortal. Eu sou uma divindade. É o corpo perfeito para alguém como eu. Percebeste, meu menino? Mas isto não pode ser. É impossível. Caros guerreiros do espaço, muito obrigado. Muito obrigado por toda a vossa energia. A imortalidade deste meu corpo parece estar cada vez mais forte graças a vocês. O teu corpo é imortal? Eu ataquei-o com o maior golpe de super guerreiro e ele nem se mexeu. Quando trespassei com a minha espada, a ferida cicatrizou sozinha, porque ele é mesmo imortal. Já perceberam como todos vocês são fracos perante o meu poder? Os ataques de guerreiros como vocês não têm qualquer efeito no corpo de um deus. Tenho a certeza que querem continuar este combate. Continuem e ataquem-me até perceberem que é completamente inútil. O que é que eu faço? Já cheguei até aqui. Será que não há mais nada? Mais nada que eu possa fazer? Hã? Então os nossos ataques não o vão atingir? Não. Son Goku, e tu também, Trunks. Vocês desrespeitaram os deuses vezes sem conta e por isso vão sofrer o castigo infernal que merecem. Hã? Hã? Sai daqui, Trunks! Zamasu! Tu vais deixar que eu te atinja? Eu não acredito que até o Son Goku foi atingido. O que é que vamos fazer? Ser imortal é jogo sujo. Não sabias disso? É um poder necessário para a criação de um mundo sem seres humanos. Vamos acabar com isto. Ora, bolas! Desculpa, Son Goku. Eu não fui suficientemente forte. Acho que vou conseguir dormir descansado esta noite. É o Vegeta. Quem diria que ele ainda tinha tanta força? Parece que esta raça de guerreiros não vai parar de resistir até ao último suspiro. Onde é que se meteram o Son Goku e o Trunks? Eles não têm força para fugir para longe. Devem estar muito perto. Vamos acabar primeiro com o Vegeta. Sim. Yajirobe, tu salvaste as nossas vidas. Será que podias parar de nos arrastar? Já me está a doer o traseiro. Deixa-te de esquisiteças. Eu não consigo voar como vocês. Onde está o meu pai? Esquece, desiste dele. Só tenho dois braços, por isso só posso salvar dois de vocês, percebes? Então, vamos acabar com ele, ouviste? O que é isto? Isto é trabalho daqueles humanos insolentes. Malditos! Um pouco mais à frente fica a entrada para o metro. Vão a pé, porque vocês são demasiado pesados. E vejam lá se fazem uma dietazinha, pode ser? Até parece que podes falar muito e agir logo. Mai! Tu conseguiste salvá-los. Muito obrigada. Tu assustaste-me, rapariga. Por momentos eu pensei que vinha alguém atrás de mim. Peço imensa desculpa. Obrigado, Mai. Trouxeste o meu pai. Obrigado. Tudo bem. Muito bem. Arruinaram a minha diversão. Isto é imperdoável. Os seres humanos são mesmo patéticos. Estão a conseguir disfarçar bem a sua energia. E a energia dos outros humanos está a interferir na busca. Que raio de geringonça é esta? Por acaso estás a pensar em lançar um satélite? Mas não, Mai! Mai, porquê? Tu tens de vir connosco! Eu não te posso deixar para trás outra vez! Tens de vir connosco! Eu vou ficar à tua espera. Tu tens de sobreviver para poder salvar este mundo. Malditos guerreiros. Tu podes esquecer, mas eles vão voltar. E quando isso acontecer, eu vou dar cabo deles neste nosso paraíso. E sabes como, aliado com as minhas próprias mãos? Bem, papá! O que é que se passa, Trunks? Mãe! Enquanto o Son Goku e os amigos regressam a casa depois do combate falhado com Zamasu e o Guerreiro Negro no futuro, o Zamasu do presente... Mestre Gohazo, estás a ver vídeos do Deus Tuba outra vez? Estava a pensar em tornar-me um Deus Tuber. Oh? Agora, fora de brincadeiras, observe este combate. Observa-mas bem. Aquele Son Goku... Que tipo de energia é esta que ele domina? É a energia de um Deus. Um mortal consegue dominar um poder reservado aos deuses? Mestre Gohazo, que planetas são estes? Zamasu, aquelas são superbolas de cristal. Superbolas de cristal? Zamasu, é a primeira vez que eu as estou a ver. O combate entre os deuses da destruição do Universo 6 e do Universo 7 tinha Zamasu como prémio as superbolas de cristal. Para os deuses da destruição quererem lutar por elas é porque devem ser muito especiais. Mestre, e que tipo de bolas de cristal é que são? Dizem que são bolas capazes de satisfazer qualquer desejo. Bolas que satisfazem qualquer desejo. E será que não passa de um mero boato? Ah, parece que o combate está no seu momento alto. Sim. Super bolas de cristal. Contes tudo sobre as super bolas de cristal. Eu quero saber tudo e agora. Sou eu, o Son Goku. Mas que coisa! Eu, o Trunks e o Vegeta vamos voltar ao futuro para dar cabo daquele Zamasu e do Son Goku negro. Hã? O que é que se passa, Whis? O Zamasu do presente perguntou por mim e pelas super bolas de cristal ao Mestre Zuno. Ah, eu já percebi o que é que o Zamasu fez. No próximo episódio de Dragon Ball Super, Zamasu e Son Goku negro. O mistério adensa-se. Não percam o próximo episódio porque nós também não.